segura o sete putinã, que ele gosta de gritar. É no vazio desse homem que eu quero me atolar. Segura o sete putinã, que ele gosta de gritar. É no vazio desse homem que eu quero me atolar. Segura o sete putinã, que ele gosta de gritar. É no vazio desse homem que eu quero me atolar. Segura o sete putinã, que ele gosta de gritar. É no vazio desse homem que eu quero me atolar. Eu sou roqueiro relinchador. Não existe nada maior do que meu amor. Eu sou roqueiro relinchador. Não existe nada nesse mundo maior do que meu amor. Segura o sete putinã, que ele gosta de gritar. É no vazio desse homem que eu quero me atrepar. Segura o sete putinã, que ele gosta de gritar. É no vazio desse homem que eu quero me atrepar. Wanakant é uma banda legal. Wanakant é uma banda de Boston. Wanakant é uma banda legal. Wanakant é uma banda intelectual. Wanakant é uma banda legal.